Sauda a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? É um prazer, é um privilégio muito grande estar aqui. Pastor Galdino, muito obrigada pela oportunidade. Eu queria cantar uma canção, enquanto vai montando aqui os instrumentos. Você pode me dar um Fá, por favor? Ai, Jesus, é muito bom. Eu quero te convidar a se levantar nessa noite. Aleluia, aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, canção minha, que diz assim: eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé comigo, vem. Aleluia. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será essa oportunidade em nome de Jesus.